Sonar Podcasts. Talvez o episódio com o enredo mais simples deste livro são apenas duas personagens, apenas um ambiente e um conflito bastante reto. O conto Empréstimo é uma anedota, um fato engraçado, quase uma piada com um final surpreendente. O leitor mais atento de papéis avulsos já percebeu um possível projeto literário nesta obra. Apontar, através de narrativas curtas, e por isso talvez até mais eficazes, as manias e os vícios sociais do povo brasileiro. Sempre utilizando um personagem bem característico, como, por exemplo, em A Teoria do Medalhão, em O Espelho, em O Anel de Polícrates e, bom, em tantos outros contos também. Aqui nesta história, temos um homem, o Custódio, que nasceu com a vocação da riqueza sem a vocação do trabalho. Eu poderia utilizar o termo vagabundo para facilmente caracterizar esse cara, mas o narrador nos conta que tudo não passa de uma espécie de caiporismo, ou seja, não é apenas falta de vontade, mas é também má sorte. Um baita azar em tudo que ele coloca às suas mãos, lógico. O enredo mostra Custódio solicitando um empréstimo para o tabelião Vaz Nunes, que inclusive é a personagem de uma das melhores frases de Machado de Assis. Vaz Nunes, então, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O Custódio quer 5 contos de réis, o que toscamente eu vou converter para 5 milhões de reais, que é mais ou menos o significado original da palavra conto, derivada do latim. Não preciso nem dizer que Vaz Nunes não teria essa quantia toda para emprestar, e mesmo que tivesse, não iria colocar toda essa grana nas mãos de alguém tão azarado, se é que vocês me entendem. O fato é, Custódio conseguiu 5 mil réis, ou seja, 5 mil reais, o que convenhamos é um baita valor, e saiu todo feliz, como se tivesse feito uma grande coisa. Ele queria milhões e conseguiu 1 mil. Não ajudaria ele nas suas ambições de abrir uma nova empresa de agulhas, mas enfim, melhor um pássaro na mão do que dois voando, certo? Então é esse irônico azar que persegue o Custódio, que novamente é uma exemplificação do método brasileiro. Tentar fazer tudo de qualquer jeito, e quando procura fazer o que é correto, acaba sendo acometido por um grande, um imenso azar. Aí eu pensei, realmente, o brasileiro é um povo azarado, ou o Custódio é uma perfeita metáfora do Brasil, e eu vou comprovar para vocês. Breve lista de pequenos azares brasileiros. Número 1. Somos o país do futebol, tivemos Pelé, Garrincha, Falcão, Zico, Ronaldo, Rivaldo, Romário, entre tantos outros jogadores excepcionais. E hoje, temos Neymar. Sediamos uma Copa do Mundo em casa em 2014. O cenário era perfeito, torcida a favor e um dos melhores jogadores do mundo no nosso time. O que foi que aconteceu? 7-1 para a Alemanha. Que azar, não é mesmo? Não é justo que um time que se baseava totalmente em um único jogador e com um técnico totalmente ultrapassado fosse sofrer um apagão justo naquela Copa. Fizemos tudo tão certo. Que azar. Azar número 2. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, que contém mais da metade da biodiversidade do planeta, que contribui economicamente para a vida de mais de 400 mil famílias, e é essencial para regular o clima e o regime de chuvas em toda a América do Sul. Mas vejam que azar! Olhem o tamanho do azar! O governo brasileiro, ou melhor, o governo Bolsonaro, é composto por negacionistas climáticos, e não bastasse essa gigantesca má sorte, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prefere culpar os governos anteriores pelos problemas atuais de garimpo, queimadas e desmatamento que a floresta enfrenta hoje. Puro azar, ministro. Além disso, o Salles teve mais um azar, o de errar nas informações sobre a seca ser um fator importante para as queimadas de 2019. É realmente um governo que tem uma péssima sorte. Os astros realmente nunca se alinham ao bolsonarismo. Puro suco de azar este Brasil. Não podemos nos esquecer da nossa infelicidade no cinema. Quem não lembra da indicação de Fernanda Montenegro ao papel de melhor atriz em 1999 pela sua incrível atuação em Central do Brasil? Era o momento perfeito para o primeiro Oscar brasileiro de melhor atriz e de melhor filme estrangeiro. Mas o brasileiro, meu amigo, não tem um único dia de sorte. Foi um enorme azar perder o Oscar para um filme italiano que retratava a Segunda Guerra Mundial. E uma injustiça maior ainda, Fernanda Montenegro perder para uma grande atriz, a Gwyneth Paltrow, dona de um currículo extenso e celebrado como... foi produção. Ela não tem um currículo invejável e provavelmente o Oscar foi mais um exemplo do preconceito histórico com latinos e com outras produções que não sejam europeias e norte-americanas? Que azar! Quem diria que o Oscar não era reconhecido por ser uma premiação justa? Pura má sorte. Concorrer contra uma das maiores atrizes americanas que figura sempre nas listas dos grandes nomes do cinema. E, por fim, um azar histórico que nos persegue há anos. Temos a incrível capacidade de escolher figuras mitológicas como salvadores da pátria que, pouco tempo depois, para o nosso azar, se revelam grandes antagonistas do nosso querido e amado povo brasileiro. Olha o tamanho da urucubaca. Em 1989, votamos para presidente do Brasil uma pessoa bonita, um gentleman, que falava muito bem, cheio de frases de efeito, que prometia governar para o povo e não para os marajás, os velhos da política brasileira. Qual não foi o tamanho do nosso azar quando este homem, totalmente verdadeiro e nada midiático durante sua campanha, colocou em prática um plano que causou a maior recessão da história até então e que resultou no aumento do desemprego e quebrou inúmeras empresas? Que azar! Collor mentiu na nossa cara. Um azar que se repete novamente. Olha essa onda de azar político que insiste em nos perseguir. Nas eleições de 2018, venceu um candidato que prometia ser contra tudo isso daí. Um homem saído diretamente das profundezas do esgoto da sociedade. É um azar que ele tenha colocado em prática tudo aquilo que já sabíamos dele. Um conservador cristão, de ligações com a milícia carioca. Uma pessoa que apoia a ditadura militar. Exaltou torturadores e diz que o regime matou pouco, um homem que manda os jornalistas calarem a boca, que mente descaradamente em entrevistas, que distorce informações e propaga fake news, um político de carreira que enriqueceu às custas do povo e que levou consigo outros 3 filhos para mamar na teta do Estado. Que azar, meu Deus do céu! Quem diria que Bolsonaro teria lampejos fascistas? Puro azar. Perceberam? Custódio é o Brasil. Um grande azarado que se contenta com pouco, com muito pouco, com pouquíssimo. E no início do conto, o narrador faz uma relação com uma frase do Sêneca e a vida do protagonista dessa anedota, dizendo que, muitas vezes, uma só hora é a representação de uma vida toda. Ou seja, aquele fato ali, de precisar de dinheiro, não conseguir e ir embora satisfeito com o mínimo, representa toda a realidade do custódio. Mas eu digo, sempre um povo é a representação de todo um país. Então seguimos, caros ouvintes, na esperança de um dia deixarmos de ser tão, mas tão, mas tão azarados. Se você gostou desse episódio e se você gosta do Em Terceira Pessoa, eu peço para que você clique lá em seguir ou em follow no Spotify ou no seu agregador favorito, nos siga no Instagram também, no @emterceira.pessoa e comente, curta e entre em contato para que eu consiga fazer este programa cada vez melhor e do jeito também que agrade a todo mundo que está estudando ou para os amantes da literatura brasileira. Esse episódio teve a ajuda na produção de Joana Zanchetti.